Dia útil, muito trampo, vai e vem o tempo passar. Muito tempo, ele vivia entre quatro paredes, trabalhando o tempo todo e pouco a pouco foi se acostumando a ser assim. Uma vida sem sentido para alguns, rica em detalhes para ele que sabia todos os desenhos do azulejo até as manchas do piso, das toalhas e das mesas. Muito que ele via nos desenhos era tudo que ele tinha de melhor. Os desejos, tudo da cabeça, tava lá no azulejo, tava lá, tudo projetado em seu lugar. E quando sentia um tédio mortal, paravam, olhavam entre si, mas que fazer? Ele era assim. Mas o tempo foi passando e o progresso foi chegando. E as reformas, ele foi informado que brevemente uma reforma alteraria todo o piso. Todo o piso, as mesas e os azulejos. Era muito para ele, já não tinha o que temer. Foi ao chefe, revelou todo o seu vínculo e seus desejos com os desenhos do azulejo e com as manchas do piso, das toalhas e das mesas. Tudo bem, o chefe deu a entender que entendeu todo o problema. Não se aflija, mas ele sabia que era falso, que era inútil. No entanto, preferiu acreditar. No dia seguinte, chegando ao local, deu seu grito como um animal. Correu pro seu chefe, grudou na garganta e só largou na sala de um hospital. Dia útil, muito trampo, vai e vem o tempo passar. Dia útil, muito trampo, vai e vem o tempo passar. Pararam, pararam, pararam, pararam.